lalá, chuta o lalá, bate, bate no lalá, que o Lulu vai te pegar. Ô, pega ela, Lulu, pex, pex, ô, pega ela, Lulu, pex, pex, ô, pega ela, Lulu, pex, pex, ô, pega ela, Lulu. Pega na perninha, pega na perninha, perninha. Morde o bonzo dela e faz ela entrar na minha. Pega na perninha, pega na perninha, perninha. Morde o bonzo dela e faz ela entrar na minha. Força, força, força na pressão. Abrindo, fechando, morde o cachorrão, cachorrão. Força, força, força na pressão. Abrindo, fechando, morde o cachorrão, cachorrão. Isso, vai, vai. Mexe com o lalá, chuta o lalá, bate, bate no lalá, que o Lulu vai te pegar.